CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje, com Cristina Pinheiro. O Ministério do Turismo inicia o ano da Copa do Mundo com a distribuição de 150 mil peças de material publicitário para a campanha Proteja, Não Desvie o Olhar. A campanha da Secretaria de Direitos Humanos estimula a população a denunciar casos de exploração sexual de crianças e adolescentes pelo telefone, o Disque 100, e prevê a distribuição de cartazes, folhetos e adesivos em bares, hotéis, centros de atendimento ao turista, rodoviárias e aeroportos de todo o Brasil. No Carnaval e durante os Jogos da Copa do Mundo, a campanha será reforçada. De acordo com o coordenador-geral de Proteção à Infância do Ministério do Turismo, Adelino Neto, a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes é um dos maiores e mais urgentes desafios a serem vencidos por nossa sociedade, já que o crescimento do turismo pode levar a índices maiores de exploração sexual de crianças. Segundo a Rede Global de Proteção às Crianças, 76% das crianças exploradas sexualmente são menores de 10 anos. O turismo sexual há muito vem sendo combatido no país, mas ainda assim, no Brasil, a exploração sexual de crianças e adolescentes ocorre principalmente nas regiões de praia, nas fronteiras estaduais e internacionais. O estado que apresenta o maior número de denúncias é o Rio de Janeiro, seguido da Bahia e de São Paulo. Os dados são do Ministério da Justiça de 2012, quando foram registradas 18.300 denúncias. O programa Turismo Sustentável e Infância do Ministério do Turismo previne e enfrenta a exploração sexual de crianças e adolescentes em todos os níveis do turismo brasileiro. Além de seminários e campanhas publicitárias, o Ministério do Turismo faz a sua parte e realiza projetos de inclusão social para as vítimas de exploração sexual. Mas os brasileiros, em geral, também podem fazer sua parte e uma das formas da população contribuir é por meio da denúncia dos crimes. O Disque 100, serviço de telefonia do governo federal, é um canal de comunicação da sociedade civil com poder público. No ano passado, foi lançado o Manual do Multiplicador, projeto de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. A publicação orienta professores, gestores públicos, líderes comunitários, organizações não governamentais envolvidos no setor de turismo em ações de combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Como em todas as áreas, é preciso que descruzemos os braços e não fiquemos à espera de ações do governo. A primeira atitude deve começar com cada brasileiro, no sentido de cuidarmos de nossas crianças. Seja nas principais capitais, cidades litorâneas ou na fronteira, não podemos compactar com o turismo sexual. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz ou no nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 25 de janeiro de 2014. Bom dia. Foz do Iguaçu está entre as 60 cidades mais fotografadas do mundo. Turistas de 164 países visitaram as cataratas em 2013. Entrada para o Parque Nacional do Iguaçu fica mais cara. Rally Transparaná movimenta a fronteira. Agora 11 horas e 9 minutos, o CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e 13 minutos, temperatura de 29 graus em Foz do Iguaçu. A previsão do tempo para hoje em Foz e a região da Tríplice Fronteira inclui pancadas de chuvas e temperaturas que não devem ultrapassar os 30 graus, com sensação térmica na mesma marca. O tempo permanece instável e com nebulosidade variável no período da tarde. Para amanhã, domingo, essa previsão permanece e o tempo fica ainda com nebulosidade variável e pancadas de chuvas durante todo o dia e noite. Mínima de 22 graus e máxima máxima de 32 no domingo. Para segunda-feira, pancadas de chuva, nebulosidade reduzida pela manhã, mínima de 21 graus e máxima de 34 graus. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu, que todos os dias, das 7 da manhã ao meio-dia, fica fechado devido às obras previstas pela Infraero na pista do terminal. Na BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, movimento mais intenso na pista de chegada à cidade, sentido Paraguai. No trevo da Avenida Costa e Silva, registro de fila para quem vai fazer a troca de pista no local. Todo cuidado e atenção, principalmente por causa da pista molhada. No trevo da Avenida Paraná, atenção com as obras em andamento na rotatória. Respeite estritamente a sinalização. E vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai. O trânsito que é uma ponte de amizade que amanheceu bastante movimentada já logo nas primeiras horas da manhã. Trânsito intenso, trânsito que ficou complicado, principalmente por causa das pancadas de chuvas que caíram durante a manhã, que deixaram o trânsito complicado lá, com bastante lentidão também já na entrada da ponte da amizade e também lentidão na travessia das aduanas. Mas vamos saber detalhes do trânsito agora na Ponte da Amizade com Thaís Montenegro. Olá, Thaís. Olá, Cris. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade Leste no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia e para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal, sem maiores congestionamentos. Cris? Obrigada, Thaís. E na BR-469, principal corredor turístico aqui na fronteira, movimento mais intenso no sentido Parque Nacional do Iguaçu. Motorista, esteja atento na passagem por pontos como as curvas do Rio Tamanduá e a rotatória de acesso ao aeroporto. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, fila na chegada à aduana de Puerto Iguaçu. E recomendação aos motoristas que estejam com os documentos de todos os ocupantes dos carros do carro em mãos, no sentido de agilizar os procedimentos de fiscalização realizados nos guichês da alfândega Argentina. E vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio em Foz do Iguaçu, novamente com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado a 2,41 para compra e 2,50 para venda. O peso argentino está cotado a 0,20 para compra e 0,24 para venda. O guarani, R$ 1 compra 1.850 guaranis e 1.950 guaranis são necessários para compra de R$ 1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,10 para compra e a 3,35 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigada, Thaís. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 100 mil litros de águas por segundo. Ideal para todos os tipos de passeios e fotografias, tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. E olha, nós vamos agora acionar a nossa reportagem com Maurício Freire, que está acompanhando já desde cedo a movimentação do Rally Transparaná, que esse ano incluiu Foz do Iguaçu no roteiro. Maurício, como é que está a movimentação? Bom dia. Bom dia, Cris. Bastante movimentação aqui no Hotel Recanto, onde as equipes estão se preparando para o início desse Rally, que tem largada oficial marcada para a segunda-feira. Ontem à noite e hoje, durante todo o dia, acontece uma verificação técnica aqui dos veículos, também a parte administrativa, os pilotos vêm, eles têm que doar uma cesta básica aqui para a organização do evento, que vai ser distribuída para algumas entidades após, e eles pegam os adesivos para colocar nos carros, também verificam numeração. São os preparativos da organização desse Transparaná, que é o maior rally de regularidade das Américas. São 61 equipes que vão percorrer 1.500 quilômetros em 5 categorias. Serão 6 etapas com largada em Foz do Iguaçu até Guaratuba, no litoral do estado. A chegada está prevista para o dia 1º. As etapas são Foz do Iguaçu-Cascavel, depois Cascavel-Campo Mourão, Campo Mourão, Ivaiporã, Ivaiporã, Ponta Grossa, Ponta Grossa, Curitiba, e aí Curitiba, Guaratuba, na etapa final deste rally. Hoje, no final do dia, às 7 horas, os pilotos participantes, eles vão fazer um passeio aqui pelas ruas de Foz do Iguaçu. Será uma apresentação do Transparaná para a cidade, passando pelas principais ruas e avenidas, né, uma carreata dos pilotos pelas principais ruas e avenidas da cidade. Depois eles seguem para a usina de Itaipu, onde vão acompanhar a iluminação monumental da barragem, um grande espetáculo turístico aqui da cidade. E amanhã acontece um super prime a partir das 9 horas da manhã, será lá na Prainha de Três Lagoas, é uma espécie de competição já valendo aí para os pilotos, porque vai definir como será a largada deles aqui em Foz do Iguaçu. E esse Super Prime no domingo terá a transmissão ao vivo pela TV Educativa, a TV Pública aqui do Paraná, a partir das 9 horas da manhã. Como eu disse, bastante movimentação aqui no Hotel Recanto, onde acontece essa largada aqui em Foz do Iguaçu. E o Transparaná 2014, Cris, teve um recorde de participantes mulheres. Elas estão tomando conta dessa competição e eu estou com uma das equipes femininas aqui na minha frente, que é a Maria Oyama Sala, que ela é a piloto, ela é de Ivaiporã, vai participar pela primeira vez e ela tem 63 anos, né, dona Maria, participando pela primeira vez. A senhora é agricultora. O que resolveu participar desse ano de um rally, uma competição que é de alta adrenalina? Ó, é um sonho que eu tinha. E eu fui, assim, bastante incendiada pelo pessoal da Suzuki, da concessionária de Curitiba, e aonde eu também me atraiu bastante, assim, a prova na Transparaná é a passagem dos caminhos históricos, né, que os nossos antepassados, colonizadores, né, moradores mesmo aqui, donos da terra do Paraná, e que me atraiu bastante, né, uma oportunidade única na minha vida, que eu vou fazer de jipe e eles faziam a pé. Então, para mim, é um sonho que eu estou concretizando. Eu, como geógrafa ambientalista, é uma dádiva. Agora, a primeira vez participando de um rally, mas a senhora tem experiência na direção, né? Já dirigiu muito veículo bem difícil de pilotar. Sim, eu sou agricultora, pecuarista, nasci na agricultura, e já há mais de 40 anos que eu piloto trator, caminhão e outros veículos da agricultura. A senhora acha que vai ser só uma participação em rally ou já dá para pensar aí mais para frente se tomar gosto pela competição? Com certeza, eu vim já com esse gosto já aguçado para o futuro. Eu pretendo continuar e o Transparaná vai me proporcionar, com certeza, eu vou ganhar nem que seja algumas balinhas nessa competição. Dona Maria, que é piloto de primeira viagem, primeiro rally que ela vai participar, vai ser o Transparaná. Ela que tem 63 anos, é agricultora lá da cidade de Ivaiporã. A equipe dela tem a navegadora Cássia Chagas, que veio de Brasília para participar pela primeira vez do Transparaná, mas ela já é mais experiente, tem 3 anos participando em diversos rallies em diversas regiões do país, né, Cássia? Como que você acha que vai ser essa experiência? Primeiro o Transparaná, que é um dos principais ali de regularidade que existem, e fazendo parceria com a dona Maria, que está pilotando pela primeira vez. Eu tenho certeza que será uma competição, uma experiência única, rica. No caso dela que está começando, eu tenho certeza que ela não vai parar mais, porque quando nós participamos de uma prova que seja, a paixão, assim, o amor cresce e não tem como parar mais. E aqui no Transparaná tive a oportunidade, né, de participar pela primeira vez e, como você já falou antes, é uma prova de 6 dias. Assim, tenho certeza que vai ser cansativa, mas em questão de vantagens e benefícios, como ela citou, dos lugares que passaremos, das pessoas que aqui nesse evento nós temos a oportunidade de conhecer, a organização, enfim, tudo. Os momentos de confraternização, de conversa, de brincadeira, isso tudo também tem no rally, não é só a questão da competição, não. Você aprende, assim, diversos aspectos, mas a expectativa está grande, a ansiedade, ela já apareceu, acho que desde a semana passada, e, assim, sabendo que já esse momento da largada já está chegando, então a ansiedade vai crescendo mais ainda e vai dar tudo certo, será uma prova espetacular e eu tenho certeza que ela participará de várias outras provas. Então, um rally de 6 dias, você já havia participado de um rally tão grande? E onde que você já competiu aqui em todo o país? Eu participei, o Transparaná é o que tem, assim, é o maior rally que eu teria a oportunidade de participar agora, mas eu já participei do Serapió. São 5 dias, 4 ou 5 dias, eu não me lembro, eu participei em 2012, também já participei do Transcatarina. Transcatarina também são 4 ou 5 dias e, assim, é bem cansativo, mas é super gratificante. Duas mulheres corajosas aqui na minha frente. E aí, Cristina Pinheiro, teria coragem de encarar um rally pelas estradas do interior do Paraná, hein? Olha, Maurício, eu gosto muito de dirigir, gosto muito de aventura e tenho muita vontade mesmo de participar de um rally e admiro muito essas mulheres, principalmente a agricultora que falou com a gente aí, foi a primeira entrevistada, a piloto, na verdade, da equipe, 60 e poucos anos aí, isso não é para qualquer um, hein? Hoje eu pensaria duas vezes, mas tenho muita vontade, sim, de participar de um rally. E todo esse pessoal aí conhecendo o Foz do Iguaçu, Maurício, vocês já tiveram alguma impressão aí da cidade, das nossas atrações aqui? Olha, elas tiveram pouca oportunidade de conhecer a cidade, porque chegam aqui na competição, já tem que verificar carro, verificar mecânica, porque tem que sair tudo bem. Mas a dona Maria, ela é aqui, ela é paranaense, pertinho de Vaiporã, já veio em Foz do Iguaçu em outras oportunidades, né, dona Maria? Como que a senhora vê a cidade, a terra das cataratas, já teve oportunidade de ir lá no Parque Nacional do Iguaçu? Ah, sim, eu conheço já há tempos, né? Eu sou aqui do Paraná e é uma cidade maravilhosa que acolhe os turistas de uma forma espetacular. E a Cássia, que ela é a primeira vez que vem para Foz do Iguaçu, não conseguiu dessa vez ir para as cataratas, mas já pensa em voltar, né, Cássia? Já, com certeza, já até combinei para frente de retornar, combinei com a Maria de retornar, conhecer as cataratas, Foz do Iguaçu, enfim, tudo que eu tiver oportunidade por aqui. Mas a primeira impressão que eu tive foi muito boa, gostei daqui. Eu enfim, eu ainda não tinha vindo por esses lados, na verdade eu conheço só Curitiba. Vai voltar agora. Com certeza, já tem data marcada. Agora uma curiosidade sobre a prova. Você, Cássia, já é mais experiente como navegadora, já participou de diversas competições, vai participar da equipe com a dona Maria. Como é que é o trabalho do navegador, que responsabilidade que você tem para auxiliar o piloto? O piloto, ele precisa ter necessariamente experiência num rally ou sabendo pilotar, tendo uma boa noção aí de estrada de interior, que tem uma série de dificuldades, já dá para pensar em um bom resultado? Bem, a experiência que ela já tem pilotando nas terras aqui, isso aí, sim, conta muito, porque ela já sabe dirigir estrada de terra, já conhece, sabe das dificuldades, já tem uma, como que eu falo, um domínio da direção. Mas isso, bem, na minha opinião, não é suficiente, porque no caso do Transparaná, até a categoria Júnior, nós utilizamos equipamento, né? E o equipamento, o que o piloto tem que tomar, assim, o que ele tem que se preocupar? Ele tem que se preocupar com a pilotagem, com a segurança do carro, tem que prestar atenção na pista, ele também tem um equipamento que ele tem que olhar, ele tem que escutar o navegador, porque, diríamos, eu sou os olhos do piloto, então, o tempo todo eu vou passar para ela as instruções que está na planilha, tem uma média a seguir, tem várias mudanças de direções, tem algumas, nós chamamos de laço, de balaio, com certeza acredito que na categoria Júnior também terá. E o piloto, ele tem essas atribuições, mas assim, eu diria não só como navegadora, mas a parte acho mais importante, não desmerecendo o piloto, porque sem ele a gente não competiria, mas o navegador, ele vai trabalhar bastante. É um grande desafio. Dona Maria, a senhora conseguiu dar uma praticada antes no Jeep, que a senhora me contou antes que comprou o veículo para participar dessa competição, já testou ele, já deu uma forçada numa estrada rural aí para conhecer bem o carro, saber como dominar a máquina? Com certeza, testei e fui aprovada. Agora, o pessoal, a hora que viu a senhora para participar aqui, primeira vez, a senhora já está com 63 anos, é agricultora, o pessoal estranhou, perguntou se a senhora teria coragem mesmo de participar. O que a família disse em casa, os filhos, quando a senhora disse, não, eu vou para o Transparaná ficar 6 dias pilotando nas estradas do interior? A família achou que eu estava assim, maluca, né? Você ficou maluca, ficar 7 dias... E eu falei, não, é uma aventura que é uma aventura única. Eu não sei se daqui a alguns anos eu vou poder fazer isso. Então, eu estou aproveitando hoje. Tá certo. Corajosa Dona Maria Oyama, pilota de uma das equipes femininas aqui do Transparaná, e a Cássia Chagas, que é navegadora, veio lá de Brasília para participar pela primeira vez dessa competição, que começa oficialmente na segunda-feira. Amanhã, como eu disse, tem o Super Prime a partir das 9 horas lá na Prainha de Três Lagoas, com transmissão ao vivo pela TV Educativa aqui do Paraná, para todo o estado e também para todo o país, através da Parabólica. E hoje eles farão uma carreata aqui pelas ruas de Foz do Iguaçu para apresentar essa competição, que volta a ter largada aqui em Foz do Iguaçu. Já aconteceram outros anos que houveram largadas aqui em Foz do Iguaçu, mas ficou um tempo sem ter, e agora, mais uma vez, em 2014, a competição parte aqui da Terra das Cataratas. Hoje à noite eles farão esse passeio aqui pelas ruas e avenidas de Foz do Iguaçu, e depois seguirão para a Itaipu Binacional acompanhar a iluminação monumental da barragem. Amanhã, Super Prime, às 9 horas da manhã, e na segunda, largada aqui do Recanto, Parque Hotel, a partir das 9 horas da manhã também, Cris. Tá certo, então, Maurício, que continua acompanhando aí o Rally Transparaná, que é considerado essa 20ª edição do Transparaná, que ele é considerado o maior rally de regularidade das Américas. Lembrando, então, que hoje à noite, né, o pessoal tem uma oportunidade de conhecer a cidade e depois fazer uma visita lá às instalações da usina hidrelétrica de Itaipu. Obrigada, Maurício, pela sua participação. Agora, 11 horas e 30 minutos, vamos fazer uma pausa para o repórter CBN. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e 33 minutos, a taxa de transporte do estacionamento do Parque Nacional do Iguaçu terá reajuste a partir do próximo sábado, dia 1º de fevereiro. A correção é realizada anualmente no mês de fevereiro e está prevista em cláusula contratual da concessionária Cataratas do Iguaçu S.A. com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o órgão responsável pela administração da unidade. O cálculo é baseado na variação do índice geral de preços, que foi de 5,6% no período de novembro de 2012 a novembro de 2013. O valor do transporte vai passar de R$ 7,50 para R$ 7,90. Já estacionamento, que permaneceu 2 anos sem reajuste, é um serviço opcional. Seu valor vai passar de R$ 15 para R$ 17. A frota do atrativo é composta por 18 ônibus, sendo 5 articulados com capacidade para transportar 65 pessoas, além dos 8 double deck, e 5 híbridos com capacidade para 62 passageiros. Informações da assessoria de imprensa da Cataratas S.A. Agora, 11 horas e 34 minutos. A Foz do Iguaçu está entre as 60 cidades mais fotografadas do mundo, é o que aponta o levantamento de um site especializado divulgado esta semana. Quem traz as informações é o repórter Maurício Freire. Foz do Iguaçu está na lista do site Cities Map como uma das cidades mais fotografadas do mundo. A página apresenta um mapa baseado no Google com indicações de registros feitos por internautas. A ferramenta tem ainda opções de acesso parecidos com a do Google Maps e tem até um sistema de busca. As informações foram baseadas em outro site, o Panorâmio, onde os internautas podem compartilhar fotos registrando a localidade onde o clique foi feito. Entre os destinos mais clicados do mundo está a cidade americana de Nova York, em primeiro lugar, seguida de Roma, na Itália, Barcelona, na Espanha e Istambul, na Turquia. Buenos Aires, na Argentina, está na 9ª colocação. Entre as cidades brasileiras, São Paulo é a mais clicada, está na posição 38 do ranking. O Rio de Janeiro está em 51º lugar e Foz do Iguaçu está na posição 53 do ranking mundial, sendo a 3ª brasileira. A página apresenta um mapa de fundo escuro, mas pontos tonalizados em vermelho e amarelo para indicar lugares com maior número de registros fotográficos. O site diz a posição da cidade no ranking e mostra todas as fotos já feitas no local e compartilhadas. Ainda apresenta links de outros sites, como o TripAdvisor, para que o internauta possa obter novas informações. Também é possível salvar informações e até criar um roteiro de viagem. Maurício Freire, para a CBN Foz. Agora 11 horas e 35 minutos e o guia de viagens do portal UOL cujo título é Destinos do Brasil, fez uma ampla reportagem sobre Foz do Iguaçu, dizendo que Foz do Iguaçu é um destino riquíssimo em belezas naturais. A reportagem começa falando que o Brasil e a Argentina compartilham uma paisagem de beleza intensa aqui no oeste do Paraná, mas que em Foz do Iguaçu a beleza é... os saltos são mais bonitos. As cataratas do Iguaçu formam, segundo o portal, o maior conjunto de quedas d'água da Terra, e ressalta toda a beleza aqui da cidade, contando que das cataratas, falando que são mais de 270 cachoeiras nos parques nacionais e com alturas entre 40 e 90 d'água. O site fala também que os dois locais em Foz do Iguaçu, tanto o Parque das Aves quanto a Itaipu, além das cataratas, merecem visitar. Destacou que o lado do Parque Nacional do Iguaçu e a reserva criada em 94 por alemães, né, no Parque das Aves pode-se encontrar também várias aves. E fala também, ressalta também a beleza de Itaipu e chama, né, como obra monumental de engenharia administrada por Brasil e Paraguai. Destaque aí de Foz do Iguaçu, das belezas aqui da fronteira, ressaltadas pelo portal UOL. E olha, a Secretaria de Turismo já está fazendo planejamento e apresentou já o planejamento para o ano de 2014. O repórter Maurício Freire acompanhou toda essa movimentação e conversou com o secretário de Turismo aqui de Foz do Iguaçu. Maurício? Bom dia, Cris. Eu falo agora por telefone com o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento, que vai contar um pouco das prioridades da Secretaria de Turismo para 2012. Bom dia, secretário. O que que a secretaria está planejando para esse ano? Bom dia, em primeiro lugar. A Secretaria de Turismo fez um planejamento junto com o que nós chamamos de gestão integrada do turismo. E estamos prevendo atuar nesse ano de 2014 em quatro áreas, quatro eixos. Primeiro, na área de gestão, buscando melhorar aí as relações do turismo, a normatização também do setor. Uma outra área seria na área de infraestrutura, e especialmente na captação de recursos, né, elaboração de projetos para captação de recursos. E aí nós temos uma infinidade de ações de infraestrutura, de necessidades de infraestrutura que nós vamos procurar atender, como o Marco das Três Fronteiras, mercado público e outras iniciativas que nós vamos procurar captar recursos, né? Para isso a gente precisa elaborar os projetos e a articulação política e a busca de recursos. Uma terceira área é na área de marketing, né? Que é a divulgação, a promoção de Foz do Iguaçu nos principais mercados, né? A prospecção de novos mercados também. E aí nós dividimos a nossa atuação em mercado internacional, né? Europa e outros mercados, América Latina e mercado nacional. E aí estamos prevendo participar de eventos, todos os eventos mais importantes aí do setor de turismo, além de ações de promoção, divulgação, né, mídia e assim por diante. E a última e quarto eixo seria na área de formação, educação para o turismo. Aí nós temos o Pronatec, por exemplo, que é a preparação de pessoal para a Copa, e ações que possam melhorar a prestação de serviços e o desenvolvimento do turismo. Então, de maneira geral, essas seriam as quatro grandes áreas que, junto com a gestão integrada, a Secretaria vai atuar em 2014. Dentro desse terceiro eixo que o senhor comentou, da divulgação, algumas feiras já foram... Participação, na verdade, de Foz do Iguaçu em algumas feiras foram programadas já para janeiro. Tem uma na Holanda e outra na Espanha. O senhor comentou também que terão investimentos em países da América Latina, Paraguai, Peru, Colômbia e Chile. Algumas feiras serão visitadas também em países como China, Austrália e México, que tem um aumento comprovado aí na emissão de turistas. Qual que é o retorno que se consegue obter através da divulgação em esse tipo de evento, secretário? Nós costumamos medir o retorno através do fluxo de turistas. Né? Então, nós temos estatísticas nos principais atrativos e faz a pesquisa de demanda, né, que a última foi feita em 2012. Então, através desses indicadores dos atrativos lá no Parque Nacional, no Parque das Aves, na Itaipu, nós sabemos as nacionalidades que estão chegando em Foz do Iguaçu, né? e o volume disso. Né? Então, a partir desses números é que nós fazemos o nosso planejamento de participação e de divulgação nesses mercados. Né? Então, é a nossa forma de medir também o resultado que a gente obtém. Alguma ação especial voltada para o público da Copa do Mundo que vem para o Brasil em junho? Nós devemos participar, junto com a Embratur, de eventos voltados exclusivamente para esse público. A Embratur tem uma programação de eventos previstos aí até junho, e já nos convidou para participar, então nós devemos estar participando desses eventos cujo foco específico é a Copa do Mundo, é o turista que vem para a Copa. Secretário, essa semana um site especializado em compartilhamento de fotos de atrativos turísticos em todo o mundo divulgou aí uma lista, na verdade já consta nesse site os países, os locais com maior visitação. Foz do Iguaçu está no ranking 53 do mundo com mais fotos publicadas nesse site. Há um investimento por parte da Prefeitura, da Secretaria de Turismo, específico nesse público de internet, já que é uma divulgação que ela sai gratuita aqui para a cidade. Como que a Secretaria trabalha este tipo de publicidade? Bom, como eu falei no início dessa entrevista, nós fizemos um planejamento da gestão integrada. Então, dentro da gestão integrada, essa divulgação pela internet será feita pela comunicação social da Itaipu. Então, está a cargo da Itaipu esse trabalho junto às mídias sociais, via esse site de fotos, site de relacionamento. Então, esse é um trabalho que já vem sendo feito, né, e nós tivemos já resultados expressivos aí em sites de publicação de fotos, de publicação de indicações. Né. Por exemplo, um deles, o TripAdvisor, no ano que passou, nós fomos muito bem. E isso é resultado de um trabalho que já vem sendo feito e que vai continuar sendo feito em 2014. Além disso, nós estamos prevendo fazer um planejamento estratégico de longo prazo para marketing, né, olhando aí os próximos 4 anos. Então, tenho certeza que dentro desse planejamento estratégico, que vai ter uma visão de mais longo prazo, que agora nós estamos trabalhando com a visão de 1 ano. E esse planejamento de longo prazo vai ter uma visão de no mínimo 4 anos. Então, tenho certeza que nesse planejamento nós já vamos ter uma indicação de atuarmos mais fortemente na internet. O senhor comentou também que um dos objetivos é investir na formação de profissionais, na capacitação de profissionais. O que o senhor diria para as pessoas que muitas vezes, nesse início de ano, a gente até acompanhou na Agência do Trabalhador, que buscam um emprego? O que o senhor diria sobre o mercado, a projeção do mercado do turismo aqui em Foz do Iguaçu como uma oportunidade de trabalho, a necessidade da realização de um curso profissionalizante para conseguir ingressar no setor? Nós temos uma oferta bastante grande de formação de mão de obra. Temos cursos técnicos vários na cidade. A secretaria, inclusive, faz uma pesquisa mensal e divulga isso para todo o setor e para a sociedade, que é das ofertas de formação de mão de obra na área de turismo. Então, tem muitas oportunidades e a recomendação para quem está olhando para esse mercado, nossa visão é que há uma grande possibilidade para quem está procurando oportunidade na área de turismo, na área hoteleira. Essa é a oportunidade imediata, né? Nós temos muitos estabelecimentos aí para abrir, então deveremos ter grandes oportunidades. E para os profissionais que se especializam, especialmente na área de idiomas, né? A demanda tem aumentado, e acredito que aqueles que querem buscar a área de turismo como opção devem buscar essa especialização, né? Porque para aqueles que se especializam, que estudam, sempre há boas oportunidades. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor aqui no CBN Turismo. Eu que agradeço pela oportunidade. Secretário Jaime Nascimento, do Turismo, falando aí sobre algumas prioridades da Secretaria para esse ano de 2014, investimentos para trazer mais turistas a Foz do Iguaçu e melhorar também a infraestrutura para atender aos visitantes que vêm até a Terra das Cataratas. Volto com você no Estúdio 1, Cris. Obrigada, Maurício. Agora 11 horas e 47 minutos. A seguir, o CBN Turismo. Agências de turismo comemoram os bons números do mês de janeiro. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e 50 minutos e as agências de turismo estão comemorando os bons números apresentados no mês de janeiro como um dos melhores dos últimos tempos. Eu conversei essa semana com o André Vinícius, que é do diretor gerente comercial da Lomar Turismo, e falou sobre o trabalho desse mês de janeiro das agências de turismo aqui em Foz do Iguaçu. Acompanhe. Vou conversar então com o André Vinícius. O André é o gerente comercial da Lomar Turismo. Onde é que fala a respeito dessa movimentação do turismo aqui em Foz do Iguaçu? A gente já tem números aí, André, a respeito, de que foi um dos melhores meses nos últimos 10 anos, né? Bom dia. Bom dia, bom dia. Sim, o janeiro em Foz do Iguaçu sempre foi um mês muito forte, né? Esse ano, especificamente, o ano de Copa do Mundo e tal, nós não esperávamos um janeiro tão forte quanto tivemos. Então foi uma surpresa bem boa, os hotéis estavam preparados com boas promoções, então tudo foi bem útil ocasionar esse aumento do movimento, né? A gente teve uma surpresa a partir do dia 15, nós não sabíamos que teríamos um movimento tão forte quanto estamos tendo. O que vocês acreditam esse crescimento todo, André? Olha, eu imagino que as férias de julho, com a Copa do Mundo, serão comprometidas. Então, o pessoal deve ter adiantado suas viagens para agora, nas férias de janeiro. E a tendência é que, como você falou, estamos em ano de Copa do Mundo, nós temos boas notícias para Foz do Iguaçu, de que possivelmente, né, a seleção sul-coreana vai ficar baseada aqui em Foz do Iguaçu, vai ficar sediada aqui para os seus treinamentos. Isso tudo aquece o turismo na cidade? Olha, é bem certo. A previsão de movimento durante a Copa do Mundo é uma coisa que a gente ainda está estudando bastante. Está tentando ver as movimentações tanto de turistas quanto de equipes para saber o que vai acontecer. Mas está bem certo ainda. Nós não sabemos se vai ser uma explosão de ocupação ou se vai ser totalmente o contrário, que vai ficar todo mundo focado e concentrado nos locais onde teremos jogos, ou se esse pessoal vai aproveitar que saiu do seu país de origem para vir viajar, enfim, e se Foz do Iguaçu vai ser incluída nesses roteiros. Esse período de Copa do Mundo está sendo bem estudado, assim, a gente está muito incerto. Até porque a gente tem informações que muitas seleções vão ficar sediadas em capitais que são próximas aqui de Foz do Iguaçu, né? No máximo distância aí que a gente contabilizou é de 2 horas, né? Por exemplo, nós temos aí, possivelmente, se tudo correr bem aí com as obras em Curitiba, ainda não está descartada a participação da cidade de Curitiba, é 1 hora aqui de Foz do Iguaçu, Belo Horizonte, mesmo São Paulo e Rio de Janeiro, as pessoas podem aproveitar essa passagem por essas cidades que são perto aqui de Foz do Iguaçu, né, em horário de voo, e também vir para cá, passear e conhecer as maravilhas aqui de Foz, né? Pode sim, Cris. Se a gente pensar no turista estrangeiro, sim, isso pode acontecer bastante, mas se a gente for pensar no turista brasileiro, que movimenta demais a nossa cidade, talvez ele fique concentrado na sua cidade de origem, porque junto com a Copa, existem vários eventos paralelos em praças públicas, a comemoração pós-jogo, a própria seleção que está na cidade desse possível turista vai atrair a atração dele. Então, se a gente pensar no turista internacional, sim, é muito difícil que ele perca a oportunidade, estando aqui no Brasil, já de vir conhecer Foz do Iguaçu. Isso é quase que uma realidade, mas o turista brasileiro pode ser que ele fique na sua cidade de origem. É o foco de vocês hoje, então, do trade turístico, André, o turista brasileiro, porque na época da Copa do Mundo vai ser período de férias, né, onde Foz do Iguaçu costuma receber um número grande também de turistas, inclusive turistas brasileiros. Então, o foco de vocês hoje é a estratégia para em cima do turista brasileiro? Falando como Lomar Turismo, sim. O nosso foco tem sido em cima do turista brasileiro, que tem um poder aquisitivo bom, ele já consegue programar a sua viagem no âmbito digital, que é onde a gente consegue ser bem fortalecido, né? Ao passo em que o estrangeiro ainda precisa daquele modelo tradicional, ele procura uma agência de viagem lá no seu país de origem, que vai organizar todo o tour dele. Então, nós estamos especializados e focados no turista brasileiro. Tem alguma estratégia especial que vocês vão fazer para dar uma incrementada e chamar esse turista para cá? Sim. Nós estamos pensando em justamente oferecer Foz do Iguaçu como um destino mais calmo. Se você perceber, o feriado de carnaval, nós recebemos muitos turistas de São Paulo e Rio de Janeiro com um motivo deles fugirem do agito que está acontecendo na cidade deles. Então, Foz do Iguaçu oferece um ambiente muito mais calmo. Ele vem, ele passeia, ele descansa no hotel, mas sem todo aquele ambiente de agito que está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim. Então, nós estamos pensando numa estratégia semelhante para esse período de Copa do Mundo, de oferecer um ambiente calmo, porque na cidade dele estarão acontecendo muitas coisas, muita gente na cidade, trânsito complicado, então a gente quer oferecer justamente isso, um ambiente mais calmo em meio a esse tumulto de Copa do Mundo. Tá certo então, André, vamos fazer votos aí então, que essa estratégia realmente dê certo e que nós consigamos ver aqui a cidade de Foz do Iguaçu, assim, do mesmo jeito que janeiro foi um mês bem propício para o turismo aqui, esse ano, que julho também, que a próxima temporada de férias, principalmente em se tratando de Copa do Mundo, que Foz do Iguaçu esteja tão cheia de turistas também, como a gente gosta e como a gente precisa também, né, precisa ver. Sim, precisamos bastante. Além de janeiro, também tivemos uma boa surpresa, Cris, naquela época de final de ano, ou seja, a partir do dia 22 de dezembro, foi também uma surpresa bem legal de ter tido, porque esperávamos um movimento, sim, bom, para a época de Réveillon, que estava ali compreendida entre 29 de dezembro até o dia 2 de janeiro, mas desde o dia 20, 22 de dezembro, o movimento foi bem acima do normal, hotéis sempre lotados, um pessoal na cidade com muitas famílias, né, com um poder aquisitivo legal. Foi bem interessante atender esse pessoal no final de ano. Bom, então, mesa, dá para dizer até que foi atípico, né? Mas, assim como você falou, acima do esperado, a gente fica contente. Por isso que interessa para nós aqui é a gente trazer o turista para Foz do Iguaçu. André, muito obrigado pela sua participação. E vamos torcer aí para que a próxima temporada de férias, que julho, Foz do Iguaçu esteja cheia, que realmente nós possamos comemorar esses números também, como nós estamos fazendo agora. Tomara, Cris. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação, então. Obrigada, André. Isso foi, então, o André Vinícius, lá da Lomar Turismo, falando sobre esse excelente período aí para as agências de turismo aqui em Foz do Iguaçu. Agora, 11 horas e 57 minutos, turistas de 164 países conheceram ou revisitaram o Parque Nacional do Iguaçu no ano de 2013. Ao todo, 1.518.876 pessoas passaram pelo Parque Nacional. Desse total, 49% eram brasileiros. Esses dados são do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o órgão gestor aqui do Parque Nacional. E os países mais representativos em quantidade de visitantes depois do Brasil foram Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Espanha, França, Alemanha, Japão e Inglaterra. Já os 10 países que enviaram o menor número de turistas foram Gana, Kiribati, Laos, Marshall, Moldávia, Benin, Djibouti, Nauru, Palau, Ruanda, e Togo, mas ainda assim mandando, enviando turistas de toda parte do mundo aqui para Foz do Iguaçu. 11 horas e 58 minutos, é hora de conferir a atração, as atrações de cinema, estreias de cinema aqui para este final de semana. O Cine Boulevard está com a estreia de Muita Calma Nessa, aliás, continua exibindo Muita Calma Nessa Hora 2, comédia nacional de segunda a domingo, 15h40, 17h30 e 21h30 aos sábados. As sessões são, acontecem às 21h30. Também no Iguaçu Boulevard, Confissões de Adolescente, comédia nacional diariamente às 19h20. E ainda a animação dublada Frozen, uma aventura congelante de segunda a domingo às 15h30, 17h30 e 19h30 no Cine Cataratas. As atrações são A Atividade Paranormal Marcado pelo Mal, filme de terror, quarta, sábado e domingo, 5 horas da tarde, 6h35 da tarde, 8h15, 21h55, 9h55 da noite, segunda, terça, quinta e sexta, 5h40 da tarde, 7h20 da noite, 9h20 da noite. Classificação 14 anos, esse filme é legendado. Outra atração lá no Cine Cataratas é o filme Minhocas, também um filme dublado de animação, exibidos às quartas, sábado e domingo às 1h50 da tarde e depois às 3h20 da tarde, segunda, terça, quinta e sexta às 2h20 da tarde, às 4 horas da tarde. Gênero animação, classificação livre. E o CBN Turismo agora meio-dia em ponto aqui em Foz do Iguaçu. O CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN, também no site cbnfoz.com.br, onde esse programa estará postado em instantes na íntegra para que você possa ouvir e fazer o download. Fica agora em rede nacional com o repórter CBN. Na sequência, programa Revista CBN.